Impala, a maior onda sonora de todos os tempos.

Brasil. DJ Music. Não, mas o meu coração não parou de pensar em ti. Não parou de pensar em ti. Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda quando ela acordava sua cara amarrotada. Não tomava banho de mucura, ela cheirava. Quando ela acordava sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. Mexe lavadeira, vai. Mexe que tu fede até demais. Mexe lavadeira, vai. Mexe que tu pede até demais. Quando vai pra festa gosta de aparecer. Sua cara é tão linda, dá vontade de correr. Quando vai pra festa gosta de aparecer. Sua cara é tão linda, dá vontade de correr. É lavadeira, é lavadeira. É lavadeira, é lavadeira. É lavadeira, é lavadeira. É lavadeira, é lavadeira. É lavadeira, lavarela, lavarela. É Impala! DJ Paulinho. Só eu sei porque a nossa vida em rotina se transformou. Tudo que eu quero é acender a chama de uma paixão e com o fogo ardia. Sei que a gente mais um CD produzido e mixado por DJ Milk. Pensando em você. sonora de todos os tempos. Quero sentir a vibração que sai de dentro do meu coração. Vou encontrar você quando eu sair à noite. Sei que você vai estar a me esperar. Não arrasta o povo. Eu prefiro na emoção de me envolver no teu corpo. Me apaixonar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Agora fique

Rock, mixando só pra você. Coração. Coração. CDs do Pará.